mais um dia com o seu Evangelho do Dia. Hoje é dia 28/5/2016. Eu sou o Frei Jordano. Hoje, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos 11, do 27 ao 33. Então, naquele tempo, Jesus e os discípulos foram a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes... Deixa o Frei abaixar um pouco essa música de fundo aqui, para você ouvir bem os ensinamentos do Cristo Jesus, não é mesmo? Sim, Frei, é isto mesmo. Então vamos lá. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então, eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É fato que entre nós, nas nossas interações, procuramos, por meio de ciladas, colocar os nossos irmãos contra a parede, para que eles então sejam obrigados a confessar uma inverdade ou abraçar o erro, o engano, e viver fora da lei do Cristo que nos leva todos à salvação. Daí é, portanto, muito importante que sejamos sempre crentes na palavra do Senhor, que nos admoesta para sempre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, jamais esquecendo que haverá no nosso caminho lobos em pele de cordeiro, com os quais temos que cuidar quando numa conversa, numa promessa, numa interação. Eis aqui então o Evangelho do dia. Hoje nós vamos estudar o santo do dia, São Germano, homem de oração e escuta. Homem de oração e escuta, era dócil e pronto para renunciar a si mesmo e optar pelo querer de Deus. Seu nome quer dizer irmão. Nasceu em 378 na França. Foi muito cedo para os estudos e acabou estudando direito em Roma. Mas seu grande desejo era o de viver o Santo Evangelho. E foi pautando a sua vida na palavra do Senhor. Homem de oração e escuta, como o Frei falou agora há pouco, era dócil e pronto para renunciar a si mesmo e optar pelo querer de Deus. Germano foi visitado pela Divina Providência. Foi eleito governador da Alta Itália, Mas, de repente, com a morte do bispo em sua terra natal, o povo e o clero o escolheram bispo. São Germano renunciou à sua vontade e quis a vontade de Deus para sua vida. Promoveu a vida monástica e a evangelização na França. Foi um apóstolo de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Com o exemplo deste santo, aprendemos que precisamos viver como verdadeiros irmãos. São Germano, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Rosário de Maria nos cubra, e que Nossa Senhora Santíssima derrame sobre nós o seu amor. Graças a Deus.